O jogo traz uma série de modos. O principal deles é o modo arcade. Nele, o jogador enfrenta 6 partidas antes de encarar o chefe final, que neste jogo é o supervilão da Marvel, Galactus. Antes de enfrentar o Dito Cujo, Galactus invoca um arauto, que pode ser Akuma, Dormammu, Doutor Destino ou Wesker. Este arauto não tem nenhuma diferença das versões jogáveis, exceto pela aparência. Depois, um segundo arauto vai aparecer, e o jogador deve enfrentar os dois simultaneamente. A vantagem é que eles compartilham a mesma barra de vida. A desvantagem é que, se eles estiverem em lados opostos, o jogador sempre encara o primeiro arauto invocado. Desde que o jogador esteja atento à posição e às ações dos dois arautos, e sempre evitar receber golpes dos dois lados, e realizar golpes que acertem ambos, é bem tranquilo de serem enfrentados. Com os dois arautos derrotados, Galactus aparece, e ele é tão gigantesco que ocupa todo o lado direito da tela. Por ser gigante, ele tem bastante área para ser atacado, mas por outro lado, ele realiza ataques que cobrem boa parte do cenário. Realizando a esquiva certa, é possível evitar e desviar alguns ataques. Outros não tem como escapar. A melhor opção é minimizar o dano recebido com bloqueio. Depois de tirar metade da vida dele, Galactus vai iniciar a apelação e começar a atirar lasers que arrancam muita quantidade de vida, mesmo bloqueados, e ao final realiza um ataque carregado que é capaz de eliminar um personagem do jogador. Galactus por si só não é tão difícil, mas por causar muito dano, em particular durante a sua segunda fase, pode parecer apelão, ainda mais se o jogador não atacar com estratégia. Derrotando Galactus, o jogo exibe o encerramento do personagem equipado, retornando de Clash of Super Heroes. A maioria deles se resume a interações dos personagens com outros que não são jogáveis, ou sobre o uso que aquele personagem fez com o poder de Galactus. Completando o modo arcade uma vez, libera o modo Galactus, onde o jogador pode controlar o chefe final do jogo. O supervilão tem os mesmos golpes que sua contraparte final, e com uma execução bem simplificada. É bem tranquilo de derrotar todos os oponentes, mas depois que o jogador entende como o personagem funciona, o modo passa a ficar repetitivo. Um modo que foi inspirado em Street Fighter IV é o Missões. Cada personagem possui um total de 10 combos que precisam ser executados. O começo é bem tranquilo, apenas executando especiais, mas conforme vai avançando, os combos começam a ficar bem difíceis. Eu mesmo nunca consegui terminar de nenhum personagem, nem dos personagens que eu mais jogava. A versão Ultimate do jogo trouxe um modo diferente e um tanto quanto inusitado, que é o modo Heróis e Arautos. Neste modo, existe uma lista de pontos, representados pelos cenários do jogo, que possui uma quantidade de domínio, variando de 0 a 100%. Para aumentar o domínio, o jogador deve vencer batalhas naquele cenário. A diferença das partidas tradicionais é que aqui o jogador pode equipar até 3 cartas de personagens, todos eles personagens de ambas companhias, que garantem efeitos diversos. Esta é a parte de destaque porque combinar as cartas certas pode quebrar o esquema tradicional das batalhas comuns, onde a combinação de efeitos pode deixar o jogador tanto imbatível quanto caótico. Vencendo uma partida, o jogador é recompensado com uma porcentagem de domínio sobre aquele cenário e também com uma carta. O modo ainda conta com uma tabela de marcações, e se os personagens derrotados estiverem na tabela, eles são marcados. Completando uma linha, horizontal, vertical ou diagonal, libera um cenário mais difícil e outra carta, e assim a tabela é reiniciada, mas o domínio dos cenários é sempre mantido. É um modo muito interessante por quebrar os limites tradicionais do jogo, adicionando mecânicas que, se combinadas, podem tornar a jogatina muito divertida, quanto tornar as lutas muito caóticas. O que pode ser um pouco frustrante é se o jogador tentar completar um álbum de cartas, que, parênteses, pode ser visualizado por completo. Isso porque conseguir todas as cartas é deveras trabalhoso e demorado. Outra coisa que é bem frustrante é que quando o jogador atinge a terceira estrela de dificuldade, os oponentes começam a bloquear praticamente todos os ataques, e raramente abrem oportunidades para serem atacados.